Este é o dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos na sua presença. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, e nós estamos aqui para reverenciar o cabeça que é Jesus Cristo, o dono da igreja, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos exaltá-lo, porque ele é digno de toda a nossa adoração. Oh, Ele tem uma resposta para você. Se você Por mais que seja difícil, confie, eu não esqueci de você. Não esqueci de mim. Não esqueci de você. Não esqueci de você. Viver no milagre, viver no centro da tua vontade é viver o milagre. Senhor. Feche os seus olhos, igreja. Eleve a sua voz e ore ao Senhor. Clame ao Senhor pelo milagre que a tua casa, que a tua família, que o teu filho, que a tua igreja está precisando. Deus, eis aí o teu povo. Eis aí a tua igreja, Senhor, que clama por ti, que declara, Senhor, que nós vivemos de milagres, Senhor. Senhor, quantos choros, quantas lutas, quantos problemas reunidos num só lugar. Mas tu conhece a vida de cada um aqui, Senhor. Tu conhece a luta de cada um. E eu tenho certeza, ó Deus, que tu tem pelejado pelo teu povo. Eu tenho certeza, ó Deus, que tu tem tratado do coração, da alma, da vida de cada um. Que nessa manhã, Senhor, haja cura, cura espiritual, cura física, cura emocional. Senhor, que as pessoas que entraram por essa porta nessa manhã saiam daqui transformados pelo teu Espírito, Deus. Porque nós cremos, Senhor, que tu tudo podes fazer. Nós louvamos o teu nome, nós erguemos a nossa voz a ti para declarar que só tu és o Senhor, que só a ti pertence toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por todos os milagres que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Senhor.